Panorama Agrícola para 25 de novembro de 2013, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua minguante, este é o Panorama Agrícola de 25 de novembro. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: O amor com amor se paga. No noticiário, formatura de jovens rurais no sul e no extremo oeste. Na entrevista, use chapéu e tenha mais saúde. E no mercado agrícola, leite, preço ainda é bom para o produtor. Dica do dia. Em época de provas escolares e vestibular, preste bastante atenção ao enunciado, ou seja, ao que pede a questão. Leia de maneira calma e segura para entender bem o ponto. Questões mais difíceis, deixe-as para resolver por último. É hora das notícias. Tubarão formou na semana passada a segunda turma de jovens rurais. Capacitados pela IPAGRE e pelo Programa de Estado SC Rural, em liderança, gestão e empreendedorismo. E no centro de treinamento da IPAGRE de São Miguel do Oeste, 27 jovens rurais receberam dos pais o diploma de formação no mesmo curso, liderança, gestão e empreendedorismo. Em Tubarão, então, a segunda turma, e em São Miguel do Oeste, a primeira. Essa primeira turma de São Miguel do Oeste, com jovens de Princesa, Barra Bonita, São José do Cedro, Iporã do Oeste, Cunhataí, Mondaí, Palmitos e Águas de Chapecó, estudou na área técnica mais sobre bovinocultura de leite, formação de pastagem, sanidade animal, higienização no processo de produção de leite, gestão técnica e financeira, estudos sobre solos e adubações, fruticultura, olericultura, preservação ambiental e tratamento de água, turismo rural, inclusão digital, cooperativismo e organização. Esse é o trabalho dos jovens rurais nos cursos de capacitação da EPAGRE e do SC Rural. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista do Panorama Agrícola de hoje, nós vamos até o extremo oeste, até o município de Bandeirante, conversar com a extensionista da IPAGRE, Francisca Freiberg, sobre a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. Francisca, qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo da campanha é a proteção, né, das pessoas que vão ao sol. E usar chapéu, né? Porque o chapéu ele protege uma área maior, né? Além da cabeça, ombro, pescoço. E hoje a preocupação é grande em questão ao sol, né? Então, nós lançamos a campanha pelo oitavo ano consecutivo, Use Chapéu Tenha Mais Saúde, pensando, né, na saúde do agricultor. Durante esses 8 anos de campanha, que tipo de avanço se notou? A procura de chapéus e abandono do uso do boné. Os agricultores procuram pelo chapéu feito de palha de trigo, que nós temos mulheres aqui que confeccionam, né? Plantam o trigo, colhem a palha e fazem o chapéu. Então há uma procura maior pelo chapéu. Acabou se criando um mercado do chapéu de palha? Acabou se criando um mercado, né, de chapéu de palha. Inclusive, né, existem duas agricultoras que confeccionam, elas não vêm sem fazer aqui o pedido, que daí acabou que abrangendo municípios vizinhos que também estão aderindo ao uso do chapéu. E, Francisca, tem essa ideia de quantos agricultores, quantas pessoas na população têm aderido ao uso do chapéu para ter mais saúde? Ai, nós não temos essa contagem, mas é progressivo. O pessoal usa mais chapéu aqui em Bandeirantes do que boné. E nós procuramos sempre no dia do lançamento da campanha, né, Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, a gente promove palestras, né, sobre doenças de pele. A gente procura, né, distribuir kits, né, de proteção do sol, não só o chapéu, também como protetor solar. E a gente procura fazer sempre em comunidades, onde a gente consegue atingir um número maior de agricultores. A campanha, Francisca, é da Ipagre de Bandeirante, mas acaba atingindo todo o extremo oeste? Eu não sei se atinge todo o extremo oeste, mas assim, municípios vizinhos, as pessoas também participam, né? Ligam pedindo informação, pedidos de chapéu. A gente procura atender assim mais aqui regional, né? Municípios, né, lindeiros. Estamos conversando com Francisca Freiberg, extensionista da Ipagre no município de Bandeirante. Com relação à campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde, durante o inverno ou outras estações do ano, há também essa preocupação, Francisca? Aqui no município a campanha é constante, só com a chegada do verão a gente lança novamente todo ano a campanha para conscientizar, né, que o verão já o sol é mais forte, mas no inverno ela também permanece, a gente continua com a campanha. E você diria que o agricultor tem aderido a essa campanha? Tem aderido, aqui em Bandeirante tem aderido. A Ipagre ou outra entidade teria algum número sobre câncer de pele na região? A Secretaria da Saúde aqui do município, ela tem números, né, que o índice de câncer de pele, ele é alto em conformidade, né, com o número de habitantes, é alto, né, é considerado alto. E pelo uso do chapéu teria diminuído nesses últimos anos? Ah, essa é a nossa intenção. Daí nós não temos números se diminuiu, mas a intenção é essa, a preocupação, né? Que todo ano surgem novos casos de câncer de pele e geralmente de agricultores, de trabalhar essa campanha conscientizando, né, da necessidade do chapéu, mas não só do chapéu, né? Do protetor solar, de uma camisa de manga longa quando vai se expor ao sol para trabalhar. Correto. Conversamos com Francisca Freiberg, extensionista da Ipagre em Bandeirante, sobre a campanha Use Chapéu e Tenha Mais Saúde. Muito obrigado, Francisca, pelas suas informações. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, trazemos informações da Ipagre Cepa, do analista de mercado Francisco Hayden, sobre o preço do leite resfriado, que continua bom para o produtor. Segundo Francisco Hayden, o preço do leite resfriado pago ao produtor catarinense se mantém estável. Depois de sucessivos aumentos de preços em 2013, o preço médio pago pelo leite entregue em outubro foi igual ao preço médio registrado no mês anterior, contrariando até mesmo expectativas de muitos compradores da matéria-prima e da projeção do preço de referência do Conceleite, que indicava queda de quase 2 centavos por litro no preço do leite padrão. Nas principais regiões produtoras de Santa Catarina, o comportamento dos preços não foi uniforme. O preço se manteve estável em São Miguel do Oeste, Chapecó e Joaçaba. Teve queda de 2 centavos de real por litro em Rio do Sul e também no sul catarinense. Segundo o levantamento sistemático de preços realizado pela Ipagre Cepa, o preço recebido pelos produtores em Santa Catarina no pagamento efetuado na primeira quinzena de novembro de 2013 para o produto posto na indústria variou de R$ 0,79 a R$ 1,10 o litro, dependendo da qualidade e do volume de leite entregues. O preço mais comum pago à maioria dos produtores foi de R$ 1,10 em Chapecó, de R$ 0,96 em São Miguel do Oeste, de R$ 1,02 em Joaçaba, de R$ 0,93 em Rio do Sul e de R$ 1 na região sul do estado. A produção brasileira teve boa recuperação com o retorno das chuvas no sudeste e centro-oeste do país, mas na região sul a produção diminuiu o ritmo de crescimento, fato que, em tese, poderia dar sustentação aos atuais preços na região. Por outro lado, em Santa Catarina, os preços dos principais produtos lácteos no atacado tiveram forte redução nos últimos 2 meses. Em outubro de 2013, os preços médios do queijo prato e mussarela e do leite longa-vida reduziram aproximadamente 6% em relação a setembro de 2013. Em novembro, os preços médios registrados na semana do dia 19 e 20 apresentaram nova queda em relação à média do mês anterior. Os queijos tiveram queda em torno de 6% e o leite longa-vida queda de 12% no preço. Diante da expectativa de aumento da produção nacional até dezembro de 2013 ou janeiro do próximo ano, e diante da queda na demanda interna de lácteos, o mercado do leite resfriado em nível de produtor tem uma leve indicação de tendência de queda de preço neste final de ano, segundo a avaliação de Francisco Hayden, analista de mercado da Ipagri-Sepa. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.